estou morrendo de amor. Estou morrendo de paixão. Já não sinto o meu corpo. Estou querendo o seu perdão. Estou morrendo de amor. Estou morrendo de paixão. Já não sinto o meu corpo. Estou querendo o seu perdão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração. Uma noite de amor, vida de paixão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração. Uma noite de amor, uma vida de paixão. Sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex e bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex e bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex e bote pra fora. Portal do Arrocha. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração. Uma noite de amor, uma vida de paixão. Sua doença não tem cura. Vou te dar meu coração. Uma noite de amor, uma vida de paixão. Sua mãe me avisou que mandou você embora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex lhe bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex lhe bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex lhe bote pra fora. Tomara que seu pai não te aceite e que seu ex lhe bote pra fora.